oceano, barco balançando. Não desisti, eu persisti. É nessas horas, mano, que alguns fogem nadando. Eu assisti, não sucumbi. Sonhar grande assusta, mentes pequenas. Pra arriscar basta medir se vale a pena. O erro está em não se conhecer, não ter conhecimento daquilo que tu enfrenta. Se precisar eu remarei sozinho, não deixarei que o montinho consiga o barco afundar. Não tô perdido, um só caminho. Não acredito que o destino não possa mudar. Não vou nadar, nadar, nadar e morrer na praia. Bom marinheiro não se faz em águas calmas. Dificuldade vem mostrando quanto somos fortes. Nada disso aqui é sorte. Só Deus nos para. Em meio ao oceano, o barco balançando. Não desisti, eu persisti. Nessas horas, mano, que alguns fogem nadando. Eu assisti, não sucumbi. Assim como o rio desaba no mar, conhece tamanho, sabe onde agregar. Assim somos nós, aceitando lutar, sempre haverá um litro de chegar. E não devemos temer a imensidão. Davi provou jogando Golias no chão. Perdeu uma batalha, não será o fim. Já perdi tantas lutas, tô de pé, tô aqui. Mas a vitória também não será. Eu continuo a lutar, mesmo depois de tantas guerras que venci. Depois de tantas guerras que venci.